Então tá. O jogo é o seguinte, vou explicar o jogo. Não, vou explicar o jogo no arco, vai ser mais legal. Tá bom. Eu já tô pronto com ele aqui. É que eu queria fazer um visual bonitinho pra vocês aqui, de categorias. Mas eu vou fazer, ao invés disso, eu vou fazer um Excel. As categorias serão, vocês querem saber agora? Vocês querem um Eu spoiler? tô vendo aqui quais são as categorias. Eu já tô compartilhando a minha tela com você. Ah, tá no... Tá na pauta. Ah, então Na foda-se. pauta. Então vocês vão ver por lá. Vocês iam ganhar um Excel e nem isso. Ah, que bosta. Achei que era hoje que eu ganhava um Excel. Vocês não merecem falar Caraca. comigo nem com a minha planilha de Excel. Esperei minha vida inteira pra esse momento. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast e hoje comigo o time de elite, Caio Corraine. Olá, personas. E Rafael Mafra. Aê, time de elite! A gente se reuniu só pra vir jogar e ir embora, porque a gente tá dando uma pausa, né? Sim, hoje a gente vai ter uma coletânea de análises musicais. Você que não ouviu todas as análises musicais que a gente fez ao longo da primeira e da segunda temporada, agora tem a chance de ter tudo junto, tá? Mas antes a gente vai dar um monte de recadinho e jogar, é isso? É isso. Recadinho número 1, você é sempre bem-vindo para ser um assinante do GugaCast. Vai lá, apoia.se/GugaCast, com 15 pratas você vem fazer parte do grupo secreto e lá não tem férias, lá não tem pausa, lá tem conteúdo exclusivo todo dia. Guga, eu vou te fazer uma pergunta, você sabe quantos conteúdos extras a gente já lançou? Não, quantos? Até o momento dessa gravação, que é na segunda-feira, dia 21 de agosto de 2017, já foram 83 conteúdos extras. 83 Caraca. Conteúdos extras, que se você não é assinante, você tá perdendo. Então é só ir lá, apoia.se/GugaCast, paga 15 pratas, entra no Facebook, pede pra entrar. É meio complicado, mas você vai entender. Vai lá, todo mundo conseguiu. Outra coisa que a gente tá sempre falando aqui é a história do SoundCloud. O SoundCloud parece que ele vai acabar, e talvez não acabe, porque eles receberam um novo funding, mas... Gustavo. Oi. Gustavo, vamos simplificar essa história do SoundCloud, porque você já explicou várias vezes e muita gente ainda não entendeu. Então, eu acho que é assim... Se você tiver algum problema, fala lá no Twitter que a gente tenta resolver. Ah, beleza. Ok, fala lá no Mais meu Twitter. Fácil. @GugaMafra. A gente tem também, agora todo programa a gente indica um podcast, e hoje ao invés de indicar um podcast, a gente vai indicar eu vou indicar um canal do YouTube, que é o... Eu tô há muito tempo querendo indicar podcasts e canais do YouTube em inglês. Mas as pessoas falam assim, porra, Guga, mas aí se você indicar um negócio em inglês, nem todo mundo vai poder ver e tal. Então eu tô me adiantando a isso, e eu tô indicando um canal que ensina a falar inglês. Olha lá. Que é o Small Advantages. É um cara, um americano maluco do Colorado, que sei lá por que, na cabeça dele, ele aprendeu a falar português. E ele fala português incrivelmente bem. E ele fica dando dicas de inglês pra brasileiros. Ele pega brasileiros que falam inglês e fala aonde que tem o erro da pronúncia. É muito maneiro e é muito legal. A gente brasileiro, a gente se amarra em ser avaliado, né? Fala a verdade. É muito legal a gente ver a visão gringa sobre a nossa língua, sobre o que a gente faz. E o cara é muito bacana. Então, essa é a minha recomendação. youtube.com/smalladvantages. Pequenas vantagens. É o canal do cara. Lembrando que a gente volta em setembro. E quando a gente voltar, a gente vai ter programa sobre sexo. E sexo pode ser várias coisas. Como você aprendeu, onde foi a primeira vez, derrotas. Derrotas é o que a gente mais gosta. Lugares inusitados. Conta uma história pra gente com detalhes, tá? Ou eu negócios... tenho uma história sobre sexo. Ah, que eu posso contar agora. Pode, vai lá. Um amigo meu... Ele estava no supermercado com as duas filhas dele, uma de 7 anos aprendendo a ler e a outra de uns 3 anos no colo dele. E ele estava passando as coisas no caixa enquanto a filha ficou lendo revistas no display que tem antes do caixa. Sim. E aí ele estava lá passando as coisas e de repente ela fala assim, bem alto, pai, o que é sexo? Ai, caralho. Olhando para uma revista, possivelmente uma revista nova, né? Porque a revista nova nunca sai sem ter a palavra sexo na capa. Ah, não, a revista nova é tipo, veja é 15 isso. novas maneiras sobre isso. Fazer um boquete. Boquete com cabeça, boquete com Nutella, boquete... Caralho, velho, calma. Bom, aí ela perguntou, aí ele é um cara muito, muito inteligente. Ele olhou de longe assim e de repente todo supermercado tava olhando pra ele, né? A música parou, aí ele né? Ele falou, não, filha, sexo masculino, sexo feminino, você sabe o que é? Aí ela falou, não, pai, aqui tá escrito sexo bom. Aí todo mundo olhou pra ele, ela falou, o que é sexo bom? Aí todo mundo olhando pra ele, ele com a filha no colo, botando coisa na sacola. Aí ele falou, o que você acha que é, filha? Aí ela falou, ah, sexo é vida. E saiu andando. De tanto assistir uma certa propaganda que passa todo dia de manhã na Globo, a menina descobriu que esse era o conceito do que era sexo. Bons tempos que passava Dragon Ball, né? Boston Medical Group? É. Ah, entendi. Muito bom. Então, manda sua história. A gente também vai ter história de negócios, e negócios não precisa ser só empreendedorismo ou só trabalho. Pode ser negócios que você fez com seu amigo, a galera se juntou pra comprar uma bicicleta, sabe? Ou então histórias de feriados. Feriados também. Pode ser uma descida pra praia, pode ser um dia no feriado que você ficou no trabalho, qualquer coisa que envolve feriado. Vai ter um feriado aí, e você pode já se preparar pra ter essa história. Conta a história em detalhes que a gente lê ela aqui, tá? E por fim, Rafael... O Caio não sacou ainda, aliás, ninguém entendeu ainda. Em breve, lá no grupo secreto, vai rolar a Semana em Vanins. Você lembra da Semana em Vanins? Cara, Semana em Vanins foi uma das melhores semanas da minha vida. Ela vai voltar, cara, Semana em Vanins, lá no grupo secreto. Que demais. Pois é. Ok, esses são os recados, vamos jogar? Bora. Bora, bora. Eu trouxe um jogo aqui pra vocês que se chama Categorias. Caio, tem uma vinheta pra Categorias? Olha, pra te dizer a verdade, eu não sei. Eu tô vendo aqui, eu vou entrar aqui na... pasta agora. No banco de categorias. No banco vinhetas. De vinhetas. Vinhetas tem pra final alternativo, sete cliques, personagem de nossas vidas, tio do pavê, leitura de poesia, o que você prefere, personagem de nossas vidas de novo, o que tá duplicado? Ah, tá, é tema e vinheta, ok. E você, Evandro, não tem vinheta pra esta merda. Puta que pariu. Que grande momento, o momento que nasce mais uma vinheta. Sabe o que é que eu gosto em vinhetas? Quando põe um remix assim, só que em vez de você fazer o remix, você faz ele falando mesmo. Tipo... categorias. Ok, temos nossa vinheta. Não precisa tirar e nem mudar nada, cara. Não. Coloca uma musiquinha ali no fundo. Ficou horrível isso. Ficou. Até doeu um pouco. Como se todas as outras tivessem ficado maravilhosas. Né? É digno de, porra, de sei lá, que prêmio que você daria pra uma vinheta em música. O prêmio Caio Corraine de vinhetas. Exato. É meio roubado, eu ganho todos os anos. É tipo você é o Clóvis Bornai das vinhetas agora. Você exato, é igual o prêmio Chiclete com Banana. Melhor prêmio. Vou explicar de novo o jogo, ok? Ok. Uhum. Vocês estão vendo aí um reloginho. Vocês têm 30 segundos pra falar o máximo de coisas que vier à cabeça de vocês de determinada categoria. Eu vou dar as categorias, vocês vão escolher uma, tá? E aí vocês têm que falar. Vai perder a pessoa que ficar falando no final, entendeu? É tipo um jogo de batata quente. Então você tem que falar e passar a vez pro outro cara. Ou então você pode segurar o relógio um pouquinho também. Dá pra ter uma malandragem, ok? A outra coisa é que se você não souber uma categoria, se você não souber um item da categoria, você pode inventar desde que o seu oponente não perceba, entendeu? Ou seja, se a gente tiver, por exemplo, aqui falando países da América Latina, aí você manda, sei lá, Espanha, e o seu oponente não sabe nada de geografia, passou batido. Ele tem que contestar a sua resposta, entendeu? Agora, se ele contestar, o relógio para, eu vou julgar, porque eu sou o juiz, ok? Certo. Agora eu entendi pra que esse jogo todo. E aí, eu vou dar a vitória pra quem tiver certo no recurso da resposta, ok? Ok. Tá. Cada rodada vale um ponto, a última rodada vale 1 milhão de pontos. Tá. Tá bom? Certo. Então vamos lá. Eu tenho pra vocês 6 categorias. Aham. Okay. Ok. Personagens da Malhação. Ai, caralho. Personagens da Turma da Mônica. Uhum. Cantores de MPB. Nomes do Capeta. Podcasts e capitais do Brasil. Caio. Ok. Você pode escolher a primeira categoria. Tá. Eu escolho... Vai, vamos no fácil. Personagens da Turma da Mônica. Beleza. Personagens da Turma da Mônica, mas tem um twist nessa história. Não vale a Mônica, Magali, Cebolinha e Cascão. Cara, mas isso é fácil. Não, não vale esses 4. Tá. Tá bom? Falou um desses, perdeu. Beleza. Beleza? Aham. Valendo! Franjinha. Zé Lelé. Denise. Maria Cascudo. Marina. Xaveco. Do Contra. Lucas. Nimbus. Tina. Titi. Pipa. TV Luizão. 3, 2, Zecão. 1. Dorinha. Caio ganhou. Ah, rapaz. Falou em cima. Já não tinha ido Dorinha? Parabéns, não. Hein? A gente só vai saber isso na gravação no final. Ah, tá bom. Parabéns, hein, Caio? Caramba. É, eu gosto muito de Maurício Souza. Eu, inclusive, eu assinava na época, bons tempos. Que legal, cara. Parabéns. Isso formou o seu caráter. Já assinei também, foi depois de casado. Olha lá. E antes de ter filhos. Vamos mais um? Vamos. Bora. Um ponto pro Caio, hein? Rafael, você escolhe a categoria dessa vez. Personagens da Malhação, cantores de MPB, nomes do capeta, podcasts, capitais do Brasil. É, eu vou de nomes do capeta. Nomes do capeta. Caio, tá preparado? Não, mas, né, vamos aí. Valendo! Pazuzu. Spoiler de Game of Thrones. Melcida Spice Girls. Ai, cacete. Mochila de criança. Zé Pelintra. Dedinho na quina. Sinteco gelado. Crédito ou débito. Malte 90. Acabou. Ah, Rafael ganhou. Pô, terminei com classe, hein? Malte 90. Eu terminei com um inédito. Esse que foi o charme. Vamos lá, tá 1-1, hein? Segunda rodada. Tá. Caio, personagem de Malhação, cantores de MPB, podcasts, capitais do Brasil. Escolha essa cara, categoria. Cara, eu acho que eu ganho do Rafa em podcast. Claro que ganha. Você é um editor de podcast. Preparados? Pode. Preparados. Valendo! Eu começo? Começa. Você começa, cara. Tá, vai. Pretinho básico. Uma Nespera no cu. Rebobinando. Nerdcast. Não ovo. Matando robôs gigantes. Poser Fest. Não obstante. Mamilos. Acabou. Braincast. Ah, foi tarde demais, Rafael. Caio ganhou dessa vez. 2-1 pro Caio. Rafael, sua vez, agora é hora de empatar o jogo. Personagens de Malhação, cantores de MPB e capitais do Brasil. Eu vou de cantores de MPB. É, aí me fudeu. Completamente me fudeu, eu não tenho ideia. Valendo! Thiaguinho. Jorge Ben. Emílio Santiago. Caetano Veloso. Gilberto Gil. Raul Seixas. Beto Guedes. Tim Maia. Lucas Lima. Ai, caralho. Você falou Elis Lucas Regina. Lima, desestabilizou o cara. Elis não, Regina é cantora, eu contesto. Ué? Parou. Cara, valeu cantora. Por quê? Eu falei cantores. Então, cantores. Homens de MPB. Não vale cantoras. Gente, claro que vale, cara. No plural cantor. É cantores. Então, cantores. Pode homem ou pode mulher. É isso tá aí. Tá bom, tô convencido. É isso eu aí. Eu ganhei de novo, porra. Rafael, você perdeu. Eu próprio me desestabilizei ao inventar o nome Lucas Lima, que eu não sabia se era um cantor ou não. O Lucas Lima é o marido da Sandy, só que eu não contestei. Ei, também um jogador de futebol. Eu não contestei porque cara, eu falei... O irmão, você falou Lucas Lima e eu pensei Júnior Lima. Na hora eu achei que era ele. Eu me desestabilizei. O Lucas Lima é o marido da Sandy. Da família Lima. É. Não. Só que ele a toca frase violino. Correta é a seguinte... A família Lima é o marido da Sandy Júnior, que é filha do Chitãozinho Chororó. É isso aí. Essa é a frase correta. Eu também acho. Beleza, Lucas Lima desestabilizou todo mundo, 3-1 pro cara. É, mas saiu pela culatra esse tiro. Foi. Última rodada. Eu quero saber se vocês serão ousados o suficiente pra escolher personagens de Malhação ou vocês vão ser clichê o suficiente pra escolher capitais do Brasil. O problema de escolher personagens da Malhação é que a gente pode falar qualquer nome... E, não dá pra contestar. Não, porque eu sou juiz. Olha. Não, tudo bem, vocês podem escolher. Capitais do Brasil, então? É, quem escolhe é o Caio, né? Quem escolhe é o Caio, porque ele tá ganhando. Então tá. Malhação. Personagens de Malhação. Valendo! Mau-mau. Cabeção. Duca. Mocotó. Joey. Heráclito. Isso não é personagem, não. É, tinha um que ficava citando livros, ele se chamava Heráclito. Você vai questionar. Três! Você vai questionar não. Ou não? Não, Três. Não, é. Então, Rafael. Rafael é o grande campeão de categorias com Heráclito! Eu, con- contesta essa porra? Não é possível. Peraí que eu vou ver não, se é Heráclito mesmo. Não, contestar no tempo. Eu não lembro, era Heráclito o nome do cara? Ah, não sei, não era um nome não. Grego. Heráclito Malhação. Eu acho que tem o Heráclito. Nem fudendo. Vamos considerar que esse cara aqui é o Heráclito nem... da Malhação. Era o Celton fudendo. Mello, não era? Mas não era Heráclito o nome dele. Não era, era tipo Sóstenes. Deixa eu abrir aqui o Wikipedia. Coloca Celton Mello, Malhação, que vai aparecer. Era o personagem de Celton Mello? Não era? Era Heracles. Que era o Dan. O Caio é o grande campeão! O Caio é o grande campeão das categorias. Não, ele contestou depois do tempo. Não é justo. Ah, é? Eu acho que eu vou dar a vitória pro Rafael, porque ele falou Heráclito e isso foi muito bom. Então, Rafael, 1.001.000 a 3, você ganhou, parabéns. Uhul, finalmente! Agora a gente vai ouvir nossa coletânea de análise de música. Caio, quais músicas você escolheu pra gente? Eu peguei todas da primeira temporada, porque nessa segunda a gente teve apenas duas. Então, pro pessoal que começou a nos acompanhar, principalmente agora, né, depois do episódio secreto, tem muita gente que chegou agora, então, mais pra relembrar as melhores coisas, principalmente conflito Bozo Gonzaguinha, conflito, como que era? Ana Carolina e qualquer outro? Tinha um outro que era o conflito da moça lá do Ximbalauê. Ninguém vai querer ouvir Maria isso. Gadu. Maria Gadu e, cara, tem vários conflitos nessa primeira temporada. Sim. É porque é disso que é feita a MPB, de tensões e contratensões. Ok. Então é isso, semana que vem tem mais? Semana que vem mais. Tem um programinha bem especial aí. Vai ser o GugaCast Origins. Origins, ok. E tem mais jogo também, né? Tem mais jogo também. Então beleza. Então fica aí com a nossa coletânea de análise de músicas e até semana que vem. Falou. A gente não tem cartas pra ler dessa vez, mas esse é o último programa que não vai ter cartas, na verdade. A partir do próximo já começa a ter. E isso, claro, se as pessoas mandarem e-mails pra cartas@gugacast.com. Mas então, em troca, pra esse espaço não ficar vazio, a gente vai fazer uma análise de letra de música. De letra de música? É, porque isso. Ao invés de a gente ler carta, a gente vai ler um poema, sacou? E a gente vai pensar o que a gente acha dele. Você podia ter preparado a gente pra isso, né? Falado qual é a música, pra não, gente pensar em algumas coisas, não? O legal é não ter preparação. Rafael, você que escolheu a música aí, fala aí, cara. Então... Qual é a música? Excelente, cara. Que ótimo link. Eu trouxe uma letra. Eu acho que ela é polêmica pra analisar, sabe? Porque é uma daquelas músicas unanimidade, que todo mundo gosta. E aí pode parecer que a gente tá falando mal da música, mas na verdade eu quero só fazer uma análise dessa música, porque eu acho ela muito intrigante. É uma música que ninguém conhece pelo nome. Ela se chama O Que É, O Que É. E essa música é do Gonzaguinha. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita, no gogó! Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei. Na verdade, todo mundo conhece essa música por viver e não ter a vergonha de ser feliz. Uhum. Ah, o nome da música é O Que É, O Que É? O Que É, O Que É. Que é um péssimo nome, né? Pra começar. É um ótimo nome, cara. É eu o que gostei é o... também. Eu achei bom, cara. Cara, parece música de criança sobre charadas. Tá, mas eu acho que esse... Não, já é uma charada. O cara pensou muitos anos na frente dele de fazer uma música que ia ser muito difícil de você acertar quando você estiver jogando perfil. Isso. Cara, vendo por esse ângulo, vocês têm toda a razão. Mas deixa eu contar aqui. O Gonzaguinha era uma coisa que me intrigava quando eu era criança, que todo mundo falava do Gonzaguinha. E eu falava, cara, será que o Gonzaguinha é filho do Luiz Gonzaga? E na verdade ele era filho do Luiz Gonzaga mesmo. Mas era filho adotivo, que é muito maneiro. Por isso que ele era o Gonzaguinha. Era o Gonzaguinha, exatamente. E eu descobri depois que ele era super libertário, intelectual. Ele teve bilhões de músicas censuradas pela ditadura e morreu tragicamente num acidente de carro em 91, no mesmo ano em que foi lançado Caçadores de Emoção, que juntou o Patrick Swayze, o Keanu Reeves e máscaras de presidentes americanos. Quando você falou, eu pensei em 91, que ano era mesmo? Aí agora você me ajudou a me colocar no tempo. Okay. Exato, exato. Foi por isso. Eu sempre confundi o Gonzaguinha com o Sócrates. É, eles são parecidos, eu acho. Mas com esse histórico bacana do Gonzaguinha ser filho do Luiz Gonzaga, ser um cara libertário e tal, ninguém pode falar mal dele, né? Até porque o cara já morreu, não pega bem. Uhum. E eu só conheço duas músicas dele. O Que É, O Que É, ou Viver e Não Ter a Vergonha de Ser Feliz, e uma música que fala que ele tomou um banho d'água fresca no lindo Lago do Amor. E vamos combinar que também não favorece muito essa música, né? Mas isso é a letra ou é o nome? É um trecho, eu não sei, eu não pesquisei sobre essa música, mas o refrão é ele tomou um banho d'água fresca no lindo Lago do Amor. Cara, você pode ouvir, o título é Pedra, Papel, Tesoura. O título é Onde Ele Tomou Banho? É, então, eu não Cabra vou falar bom. Cara, vou fazer só uma releitura da música, que todo mundo conhece, mas ninguém conhece essa música, a gente vai ver. Uhum. Então a música começa assim, começa com ele falando: eu fico com a pureza das respostas das crianças. Que é um bom começo, né? Causa um... Começa um... assim já? É, eu fico com a pureza da resposta. Essa é a primeira frase da música. É a primeira frase, nem começou a música. Ele grita isso e depois começa. É que a música é um sambão, né? Então é tipo uma puxada, assim, do samba, né? Ele fala e aí a galera começa a cantar, né? Refrão. Aí logo em seguida ele fala: é a vida, é bonita e é bonita. Então, aí... Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Quando essa música chega nessa parte que fala que a vida é bonita e viver e não ter a vergonha de ser feliz, todo mundo levanta os braços, geralmente segurando um copo de cerveja numa das mãos. E as pessoas cantam olhando umas pra cara das outras, pra mostrar que elas sabem a letra. Então elas arreganham um pouco os olhos assim e cantam sorrindo assim, viver e não ter a vergonha de ser feliz. E balançando a cabeça assim como quem tá querendo tirar um fio de cabelo que tá caindo no olho, né? Isso, exatamente. É. Todo mundo fica feliz. E cara, é automático assim. Não, então isso, não, mas peraí, isso considerando que você tá num churrasco, né? E tá rolando essa... É onde toca essa música, né? Ah, acho que essa música é oficial de Ano Novo, né? De Ano Novo. Sim, é oficial dessas festas de final de ano. Eu tenho certeza que a... Como é que é o nome dela? Simone? Gonzaguinha. Não, aquela que canta a música de Natal. Simone. Simone. A Simone, eu tenho certeza que ela morre de inveja, cara. Então assim, porra, iam cantar a minha música e cantaram essa daí. Tá? Não, porque a música dela é uma semana antes. Ah, é verdade. Pois é, mas assim, aí essa parte começa a me deixar, a me perguntar, assim, realmente alguém tem vergonha de ser feliz? Cara, você já ouviu muita gente, alguém? Cara, muita gente, e eu me incluo nessa daí. Cara, você não tem vergonha de ser feliz, você ri, você... Quando você tá feliz. Cara, tá... Eu não tenho vergonha de ser feliz, com quem eu tenho muita intimidade, me dou bem e tal, mas eu fico, ando muito com o pé atrás, muita coisa, não sei nem porquê exatamente, e acaba até... As pessoas não me conhecem por causa desse medo de ser feliz mesmo, esse medo então de tocar um foda-se. Então... Eu acho que isso é um efeito dessa música. Você ouviu ela pelo menos aí 35 vezes na vida, no final de todo ano, e aí você agora se convence de que você tem a vergonha de ser feliz. Mas eu acho que não é isso. Cláudio, você sabe o que você tem que fazer, hein, cara? O que eu tenho que fazer, cara? Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Putz, cara, então vai ver que é por isso. Eu não continuava a ouvir. Tá bom. Então, essa frase... É porque eu botava lá no iTunes, aí antes de comprar a música, você dá aquele preview dela, né? E ela parava, cara. Ela parava antes de chegar nessa parte. Que vacilo. Eu acho assim, eu acho que essa frase foi construída pra quem tem orgulho de ser feliz, criar uma falsa oposição com quem ele acha que tem vergonha de ser feliz. Que é o Cláudio, então você cria de um lado os mal-humorados, que tem vergonha de ser feliz, que é o Cláudio, em oposição você cantando com o copo levantado, com orgulho de ser feliz. Que é a sua tia no churrasco. É a minha tia no churrasco. Ok. Na verdade, quando eu tava analisando essa letra, eu percebi que ela era uma variante de uma música do Bozo. Porque o Bozo diz o seguinte: sempre rir, sempre rir. Pra viver é melhor sempre rir. E aí em algum momento ele declara assim: até os monstros chatos gostam de rir. Então tem uma divergência aqui, uma interpretação divergente que cria o conflito Bozo-Gonzaguinha. O Gonzaguinha... O famoso conflito Bozo-Gonzaguinha. O seminal conflito Bozo-Gonzaguinha. Muito famoso. Ele foi disseminado aí, então. Essa é a origem. Pelo amor de Deus, cara, põe isso na Wikipedia. Então, nessa música aqui, o Gonzaguinha acha que os monstros chatos e os cachorros bobos têm vergonha de ser feliz. E o Bozo acha que eles gostam de rir sem tocar na questão da vergonha. Que, se você pensar bem, é uma opção interessante. O Bozo fica com a epistemologia do que é melhor, enquanto o Gonzaguinha se debruça sobre uma questão ontológica, que é como ser feliz. Que você simplesmente resumiu aí, você falou, óbvio que é o conflito Bozo-Gonzaguinha, ok. Isso. E aí, pra ele explorar a questão ontológica de como é ser feliz, ele vai naquela parte que você antecipou. Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah. É uma coisa bonita, né? Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Uhum. Mas eu acho que é uma alusão àquele conceito de sei que nada sei. Uhum. Todo mundo bêbado, falando assim, poxa, eu tô sempre aprendendo, eu sou muito feliz. Mas na real, você chega no outro dia e fala assim, quem é esse estagiáriozinho de merda pra achar que pode me ensinar alguma coisa? Ou o meu chefe acha que sabe mais que esse assunto do que eu? Então, a beleza de ser um eterno aprendiz só existe quando você realmente está aprendendo algo. Quando você sabe, é a beleza de ser um eterno caga-regra. Então, enfim, acho que cabe essa, na verdade, é a solução proposta para o conflito Bozo-Gonzaguinha. É, exatamente. Tá, ok. Ele continua. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. É porque encaixa com todo mundo, né? É, encaixa. E é a parte da esperança, né? Eu não quero detonar a esperança de ninguém. Tipo, a vida podia ser bem melhor e será. Tudo bem. É, quando você é criança, sei lá, você não tem nenhuma responsabilidade. Ou quando você tem 17 anos, vai no Silvio Santos. Você faz as coisas sem remorso e qualquer coisa pode te fazer feliz. Mas depois, na verdade, isso vai piorando gradativamente. E assim, é uma contradição, porque ele optou pela pureza da resposta das crianças. Então, se a pureza da resposta das crianças era melhor, ele não acha que a vida vai ser melhor. Ele acha que a vida piorou. Eu tô com medo de você, cara. Não, presta atenção. É importante, porque ele fala assim, que a vida é bonita, é bonita, é bonita. Ele repete. Quando ele atribui uma qualidade estética, que é a beleza, algo abstrato, e a uma coisa que é a vida, que é possivelmente a coisa mais variável do universo, só pode ser pra enganar. Então, assim, a vida é bonita. Quando você foi a última vez que você pensou, poxa vida, minha vida tá bonita? Eu não penso que a vida tá bonita. Você pode até pensar que a vida tá boa, mas bonita. Aí você tá lá tomando cerveja e aí a vida parece bonita, só nesse momento. É tipo, e aí depois começa a cognitiva, tipo você achar que um som é colorido. Exatamente. Ok. E não é? E depois começa uma parte da música que basicamente ninguém sabe. Toda a empolgação pela música acaba, todo mundo que tava com o braço levantado desce o braço pra beber a cerveja. Às vezes até quem tá sambando continua, mas ninguém sabe a letra de verdade. E assim, essa parte, fora a parte do conflito Bozo-Gonzaguinha, ele é muito mais filosófica, né? Uh-huh. Ele se pergunta assim, e a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração? Ela é uma doce ilusão? Eu acho que ele botou eu aqui só porque a métrica tava ruim. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é? O que é, meu irmão? Sente a angústia. O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Eu acho que essa parte da vida, ele tá se referindo a Nietzsche. Porque alguns intérpretes de Nietzsche acham que ele queria criar um contraponto à previsão de crescimento do niilismo, de coisas como a vida é um nada no mundo. E aí o Nietzsche e o Gonzaguinha se engajaram num programa positivo para reafirmar que a vida é um repensar radical e naturalístico da natureza humana, do conhecimento e da moralidade. E depois eu falo da moralidade quando o Gonzaguinha dá um, sabe, uma casquinha assim? Ele dá uma casquinha no Kant. Aí depois eu volto nessa parte. Então você tá querendo dizer que essa proposição positivista que vai de encontro ao conflito Bozo-Gonzaguinha é o corolário do próprio conflito? É, na verdade eu acho que o Gonzaguinha ficou variando entre Bozo e Nietzsche pra dar um samba, sabe? Por isso que é um samba. Aí ele continua. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Essa história do sopro do Criador numa atitude repleta de amor é a hipótese do ágape divino. E assim, se alguém estiver prestando atenção nisso aqui, vai ter uma epifania, né? Porque o cara já tomou cerveja, aí a música começou alegre, aí vieram questionamentos, aí veio Nietzsche e agora veio Tomás de Aquino. Então, assim, a pessoa aqui já tá muito doida. E depois ele continua assim. Você diz que é luta e prazer. Ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é, e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça, e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada, ninguém quer a morte, só saúde e sorte. Aqui tem outra contradição. Ele já tinha dito que ela, seja lá quem seja ela, acha que melhor é morrer. E depois ele fala que a vida é só saúde e sorte, que é o que obviamente torna essa música uma música de Réveillon. E por isso que ela sempre toca no Ano Novo. É porque ele fala saúde e sorte. Isso. Ou por causa da contradição. As duas coisas. Ou por causa da alusão a Nietzsche, que é algo típico festivo do Réveillon. Do Réveillon. Também conhecida como a festa de Nietzsche. É, né? Basicamente. É, que é assim que a gente fala, inclusive. Então, e ele ainda fala assim, que ele confia na moça, mas foi justamente a moça que disse que é melhor é morrer. Então, não sei se essa era uma mensagem suicida, escondida, disfarçada de uma mensagem super positiva. O que vocês acham? Então, peraí. Em algum momento, ele fala assim, ela diz que melhor é morrer. E aí, ele fala assim, eu só sei que confio na moça. Então, assim, eu acho que ele também confia que melhor é morrer. Mas aí, lá no final, Exato. Ele fala que ninguém quer a morte, só a saúde e sorte. É isso que você tá dizendo. É esse o ponto. Exatamente. Que você está ressaltando aqui. E você acha isso. Que isso é um suicide note do Gonzaguinha. Então você acha que esse acidente em 91 não foi realmente um acidente. É, a gente pode explorar melhor isso olhando, sei lá, o Lindo Lago do Amor. Eu acho que não vai estar tudo nessa música. De quando é essa música? Entendi. O acidente 91, de quando é essa música? De, não sei, de 70, 80 e poucos. Cara, eu só tô pensando assim, que sorte que essa música tem um super refrão e um ritmo animado, né? Porque parece coisa assim de aquela confusão do artista com a gravadora, que o cara quer fazer uma arte dele, mas nunca vai vender o que ele quer fazer. Então mete um eô, que a coisa dá certo. Cara, quem sabe, juro, ninguém. Todo mundo conhece essa parte. Eu duvido que as pessoas saibam cantar essa música toda. E se sabem, duvido que tenham parado pra pensar na letra. Que é bonita, né? É bonita. A letra é bonita. É. E, assim, quando ele coloca várias coisas, que você diz que a luta é prazer, ela diz que a vida é viver, ele tá falando do valor como preferência de um indivíduo, ou de um grupo, ou de uma coletividade. Que, se você olhar claramente, ele está, obviamente, falando da ética individual e da ética política no sentido de Habermas. Eu acho óbvio, porque ele não ia fazer uma música com alusão primeiro ao conflito Bozo Gonzaguinha, depois a Nietzsche, sem envolver Habermas. Sim, é. Ninguém faria isso. É, porque quando ele fala assim, o que é a vida é o problema ético de forma particular de vida para uma determinada coletividade. É. Então, o que Habermas distingue como um problema da questão moral, o Gonzaguinha coloca como ninguém quer a morte, só a saúde e sorte. Que também é uma simplificação interessante. O que mostra que o lado Gonzaguinha, do conflito Bozo Gonzaguinha, é muito mais... Como é que se fala? Habermasiano? É, podemos falar assim. Como é que se fala Habermas? Ele é muito mais Habermas. Ele é muito mais... ele é de Habermas. Uhum. O Gonzaguinha é de Habermas. Já o Bozo, ele é mais kantiano, né? Porque claro. Ele fornece elementos para entender a deontologia, dividindo em dois conceitos. Razão prática, que é sempre rir, e liberdade, que até os bobos chatos gostam de rir. É. Então, mas Kant, aqui você só tá falando o óbvio de novo. Bozo... Porque todo mundo sabe, toda criança todo sabe que o Bozo é o Kant dos anos 80. Isso, porque um outro exemplo disso é que pro Kant o dever ser era somente se ele tivesse associado ao seu valor moral, que só pode ser atingida por uma livre vontade. Nesse caso, ser feliz, que é isso que o Bozo fica repetindo. O tempo inteiro. Então ele não desvincula a relevância da vida, mas a liberdade de obedecer à lei moral, ganhando contornos de legitimação. E aí, na sequência, o Gonzaguinha pega o gancho dessas considerações deontológicas e continua. E rebate, né? Rebate. E ele traz Habermas de volta. Cara, eu desconfio que vocês estão fazendo um podcast pro seu pai ouvir. Ou pro meu professor de teoria de comunicação. Assim, vocês colocam uma história pop. Aí vocês pescam o pessoal e vocês estão querendo doutrinar esse público. É uma estratégia boa, cara. Parabéns pra vocês. Eu tenho como contar outras histórias mais idiotas para as pessoas realmente caírem e aí vocês lançam uma dessa. Eu não tenho nada a ver com isso, cara. É tudo o Rafael. É, ó. O incrível é que eu já li um trecho gigante que ninguém conhece e ele continua. E a pergunta roda e a cabeça agita. Fico com a pureza da resposta das crianças. E aí todo mundo lembra de novo. É a vida, é bonita e é bonita. É a vida, é bonita e é bonita. No final, ele repete esse começo, porque se alguém chegou até aqui e ainda tá sambando, ainda tá com o braço levantado, essa pessoa merece, entendeu? Ela merece chorar, merece cantar com o olho muito aberto. Mas será que a pontuação é essa mesmo? Porque você sabe que música, ela não segue a pontuação. Às vezes ela atropela a pontuação em benefício da melodia. Às vezes esse é a vida, é uma lamentação. Assim, porque você usa a vida pra se lamentar. Tipo, é a vida. Às vezes a vida é uma lamentação e o é bonita, não é a vida. É aquela mulher... A lamentação que é bonita. Não, é aquela mulher que prefere morrer. Eu acho que é isso mesmo. Assim, considerando todas essas coisas, eu acho que essa música é o We Are The World brasileiro. Porque todo mundo adora, ninguém de fato conhece a letra, ela tem um efeito mágico quando todos estão bêbados, e ela expõe o conflito Bozo Gonzaguinha. Que é o que o We Are The World faz no nível mundial. Cara, semana que vem o tema dessa sessão vai ser Laura Pausini versus Umberto Eco. Quem é a verdadeira rainha do pop italiano? Mas a gente não vai terminar esse programa sem fazer uma análise de música. Claro. Quer dizer, tem programas que a gente termina sem fazer análise de música, mas não esse. E eu trouxe aqui pra vocês a análise da música. O negócio que eu estou há um tempão pra fazer, e eu fiz finalmente. Era uma resolução minha de ano novo, eu não quis terminar sem ela. Eu fiz a análise da música de... o tema de Friends. Caraca. Não só isso, como eu trouxe meu violão. A gente precisa do nome, né, pro seu violão. Por quê? Ah, não sei. Eu geralmente eu dou nome pra quase todas as minhas coisas. Você quer chamar meu violão de Arnaldo, é isso? Também. Essa era a continuação do papo. A primeira coisa era, nossa, você deveria dar um nome para seu violão. Aí você ia falar, nossa, Caio, que boa ideia. Qual nome você sugere? E aí eu ia continuar com, ah, Arnaldo. Eu não quero chamar meu violão de Arnaldo, porque eu gosto muito do meu violão. E aí a gente, eu não vou querer mais usar o nome Arnaldo para quando a gente tiver essas histórias. Mas, se você pensar num nome melhor pro meu violão, talvez é Luiz, não sei. Ou Zecão. Bom, vocês conhecem a música do Friends, né? Que ela começa assim... Vocês lembram, né? Lembro, claro. Uhum. E ela é uma música feliz, né? Eu vou cantar aqui pra vocês, porque se o Caio colocar isso na edição, a gente vai ter problemas de direitos autorais, então eu mesmo cantar, vai ficar incrível. E como a letra é em inglês, aí a gente vai traduzindo e tal, e eu vou fazer pra vocês. Então... So no one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke. Your love life's still away. It's like you're always stuck in second gear. E aí vem o refrão. I'll be there for you when the rain starts to fall. There for you, like I've been there before. É uma música de amizade, não é? Cause you're there for me too. Certo? Certo. Música de amizade, certo? Tocava em Friends, de amizade. Só pode ser de amizade. Alegria, né? Ela é uma música dançante. Quando você vê, ela tá sempre ilustrada com cenas de Friends, certo? E o refrão, ele fala assim, I'll be there for you. Eu não consegui cantar porque é muito agudo, mas I'll be there for you. Eu vou traduzir aqui como eu estarei lá pra você, pra ficar mais literal, mas na verdade, em português, isso seria, você pode contar comigo, certo? Isso. Concorda? É isso que significa. A gente não fala, vou estar lá pra você. É, você pode contar comigo. Mas aí, se você reparar na letra, a letra diz o seguinte. Então, Caio, põe um eco na minha voz. Coloco. Então, ninguém te disse que a vida ia ser desse jeito. Seu emprego é uma piada, você está falido e a sua vida amorosa morta ao chegar. Caralho. É como se você estivesse sempre preso na segunda marcha, porque não tem sido seu dia, sua semana, seu mês ou seu ano. E aí a série fala de algumas dificuldades na vida, né? De que eles de fato se ajudam, né? O Joey, no começo, ele não consegue emprego como ator. O Chandler paga umas contas dele. A Rachel fugiu do casamento. Ela tá tentando realmente levar uma vida adulta agora. Mas nada, nada é depressivo como esses quatro versos que a gente ouviu aqui antes. São coisas da vida normal, não é esse terror todo. E aí ele fala o refrão, né? Eu estarei lá pra você quando a chuva começar a cair. Eu estarei lá pra você como eu já estive antes. E eu estarei lá pra você porque você estará lá pra mim também, né? E beleza, a música na TV, a música termina aí. E se a gente analisar até aqui, a gente vê que tem um eu lírico, né? A pessoa que fala isso tá falando pra um possível amigo dele a desgraça que a vida dele é. E ele capricha, ele fala, seu emprego é uma piada. Sua vida amorosa morreu. Mas, no fim, ele oferece um ombro amigo. E aí, cara... Anos 90, você meio que deixa pra lá, assim. Você pensa, ah, isso é um lance meio R.E.M., certo? Meio Smiths, certo? Certo. Só que, e aí esse é o momento de eu ter trazido meu violão, a música tem uma segunda parte. Vocês sabiam disso? Não sabia. Eu sabia. A música tem uma segunda parte que eu vou tocar pra vocês. É assim, ó. You're still in bed at 10, and work began at 8. You burned your breakfast so far, things are going great. Your mother told you there'd be days like this, but she didn't tell you when the world is brought to your knees. Vou traduzir pra vocês. Ele diz o seguinte: você ainda está na cama às 10 e o seu trabalho começou às 8. Você queimou o seu. Caio, põe um eco na minha voz de novo. Por favor. Você ainda está na cama às 10 e o trabalho começou às 8. Você queimou seu café da manhã. Até agora, tudo está ótimo. Está sendo sarcástico, né? Tudo está ótimo. Sua mãe te avisou que haveriam dias assim. Mas ela não te disse que quando o mundo te colocasse de joelhos, eu estarei lá pra você. E aí ele repete o refrão. Quando a chuva cair, você está lá pra mim também. Cara, aqui, nesse momento, nessa frase, quando o mundo te colocar de joelhos, eu vou instalar pra você. O verdadeiro sentido dessa música é um cara na beira do abismo pensando em pular, certo? Sim. Esse eu lírico é o superego dele, é tipo a consciência dele, que junta todos os valores da sociedade, né? Que não é o eu, não é o ego dele, não é o eu que ele conhece. É o superego que é formado pelos valores da sociedade onde ele se encontra, julgando e humilhando o cara e colocando ele nessa situação. Isso se você olhar pela ótica da psicanálise. Colocando ele de joelhos, tá? Certíssimo. De joelhos. Agora, se você olhar pela ótica do Black Sabbath, essa música podia muito bem ser o NIB dos anos 90. Porque, tipo, olha a última parte. A última parte, tem mais uma parte na música, que ela é assim. No one could ever know me, no one could ever see me. Seems you're the only one who knows what it's like to be me. Someone to face the day with. Aí ele diz o seguinte: ninguém nunca podia me conhecer, ninguém nunca podia me ver. Parece que você é o único que sabe o que é ser como eu. Alguém pra encarar o dia junto, pra aguentar todo o resto junto. Alguém que eu vou pra sempre rir junto. Até no meu pior, eu sou melhor com você. Yeah. Ele fala yeah. Yeah. Cara, só falta ele falar my name is Lucifer, please take my hand. Não é? É tipo Black Sabbath. Sabe qual era Black Sabbath? Você conhece a música? Eu conheço. Que a música é o capeta seduzindo um cara. E é como se fosse isso. Chega pro cara e fala um monte de coisas terríveis e fala, tem que ser comigo. E aí, a história dessa música diz o seguinte: ela foi feita pra série e só tinha a primeira parte e o refrão. E aí, depois que ela fez um sucesso e começaram a pedir nas rádios, a gravadora lá, Warner, sei lá, quem produzia a série, chamou a banda de novo, a banda compôs o resto da música pra ter uma música completa pra tocar no rádio. E aí, cara, foi nesse momento que essa banda conseguiu uma coisa que nem a Xuxa, nem o Raul Seixas e nem o Led Zeppelin conseguiu com as suas mensagens ao contrário, cara. Eles colocaram uma música que é basicamente black metal no ar durante 10 anos no horário nobre da TV, todas as semanas. Muito bem. E até hoje, né? Porque continua passando. Continua passando. Eternamente. Cara, isso é, tipo, a maior conquista do black metal da história. Isso. E quem é o ser eterno, né? Só pode ter sido uma promessa pra Satã. Exato. É, porque você ouviu essa banda fazer alguma outra coisa? Não. Eles ganharam todo o sucesso e fama e dinheiro que eles precisavam nessa música e aí acabou o contrato. É, mas a que preço, né? O que, que vai acontecer com eles? Exatamente. Quando eles morrerem. Com a alma desses. É. Eles tiveram que se vender pro mochila de criança. Pro canhota. Pro canhoto. Sete estrelas. Pro coisa ruim. Esvazia a piscina. O Sintec gelado. O paga-meia. O quina de mesa. O Exu. O Baphomet. A Melcidas Spice Girls. É a única conclusão que a gente pode chegar. Eu tenho outra conclusão. Eu acho que, na verdade, essa música é uma referência a Schopenhauer. Porque o Schopenhauer diz o seguinte... Peraí, você tá falando o verdadeiro Schopenhauer ou é só mais um apelido que você deu aqui? É o Schopenhauer, é o Nietzsche. Tá. O Devin Hauer, o Schopendevil. O Baudelaire. Schopenhauer diz o seguinte... Por favor, eu quero um eco na minha voz também. Já tem a trilha do Guga com efeito? Qualquer um pode ter voz de eco agora. Não vai ter trabalho essa. Ok. Se a nossa existência não tem por fim imediato a dor, pode-se dizer que não tem razão alguma de ser no mundo. Porque é absurdo admitir que a dor sem fim, que nasce da miséria inerente à vida e enche o mundo, seja apenas um puro acidente e não o próprio fim. Cada desgraça particular parece, é certo, uma exceção, mas a desgraça geral é a regra. Ok. É exatamente o que diz a música. O cara queimou o café da manhã, o mundo deixou o cara de joelhos. Então a desgraça geral é a regra. Não foi nem o dia, nem a semana, nem o mês, nem o ano do cara. Então, quando cada desgraça particular parece uma exceção, a desgraça geral é a regra. Então você acha que não, essa não é a maior música de black metal de todos os tempos? Você acha que isso é só uma lição de filosofia disfarçada? Eu acho que ela é a maior música de black metal de todos os tempos porque ela faz uma referência a Schopenhauer. Que é o equivalente da filosofia ao... Black metal. Ao coisa ruim. É. Ao quina de mesa. Tá bom. Hoje eu trouxe uma música, eu nem preciso localizar ela no tempo, porque ela é uma música muito recente. É uma música da Maria Gadu que se chama Chimbalayê. Eu tenho visto pessoas cantando essa música e elas sempre cantam assim com muito coração, sabe? Elas cantam muito emocionadas essa música. Assim, elas fazem uma força maior quando fala Chimbalayê, assim, elas cantam Chimbalayê gritando, assim. Então, eu fiquei intrigado com essa música, eu ouvi na rádio e resolvi trazer a análise dela aqui pra gente. Eu quero dizer que eu nunca ouvi essa música na vida. O Rafael sempre fala e parece que é o maior sucesso, mas eu tenho orgulho de ter conseguido criar uma barreira que eu não ouço essas músicas, cara. Mas assim, eu não ouço música alguma, o Danilo é testemunha, e essa eu conheço. Pois é, cara, eu não conheço. E sabe assim, tipo, Sucesso do Verão? Mas essa não é Sucesso do Verão, essa é Alfa FM. Não, é, tá bom, ok. Mas sabe, todo ano tem o Sucesso do Verão. Tem uma música que é a música do verão, do refrão, não sei o quê, que faz o maior sucesso. E é sempre algo terrível, né? É, cada vez pior, né? Esse ano é a prova disso, né? Qual foi a desse ano? É desse ano, qual que é o nome censurado da música? Caramba! Ó, teve a do Michel Teló, teve uma que foi um funk, teve todas essas aí. Eu fico sabendo da existência da música, eu ouço o título Onda. Da música. O nome censurado da música desse ano é Deu Onda. Deu Onda, ok. É, depois você procura. Não vou procurar. Então, eu fico sabendo o nome da música, eu sei da existência dela, mas eu consigo passar incólume, eu consigo não ouvir a música. Todo ano. Mas aí você fica fora do Zeitgeist. Sim, e é uma maravilha, cara. Eu me sinto muito bem. É uma delícia, né? Nada melhor do que ser alienado. É muito bom. Tipo, Lepo Lepo. Não teve um ano que foi Lepo Lepo? Eu nunca ouvi essa música. Sim. Eu sei que ele existiu, eu sei que tem o nome, mas eu nunca ouvi, eu não sei como é. E eu fico imune a essa porra toda. Muito. Eu já conversei, eu já contei isso no Poco Pixel. Mas é, como eu não tenho o hábito de escutar música popular por mim mesmo, de eu ir ativamente no Spotify, clicar na música e escutar, eu sou um ouvinte passivo, né? Quando eu tô em outros ambientes, tipo rádio de carro, dentista, ou no supermercado, dentista e coisas desse tipo. E aí eu descubro, quando é repertório internacional, eu descubro que músicas são essas quando eu assisto o Super Bowl do ano. Então o Super Bowl do ano é o momento em que eu associo as músicas que eu escuto no supermercado com os cantores, os nomes das músicas, etc. É um grande momento de epifania musical pra mim, é o Super Bowl. Mas porque eu escuto a cara das pessoas, né? Eu não sei os nomes das caras, não sei nada, assim, eu escuto passivamente. Aí o Super Bowl me mostra isso pra mim. Mas isso porque o Adriano só ouve música de câmara, né? Não, eu também escuto música sinfônica. Vamos lá. A música começa assim, ó. Chimbalayê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalayê, toda vez que ele vai repousar. Chimbalayê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalayê, toda vez que ele vai repousar. Aí eu fiquei muito curioso e resolvi pesquisar o que era Chimbalayê, né? Acho que é a primeira coisa que dá vontade de fazer. Pois é. E aí eu achei, assim, jogando no Google, o primeiro Google, a primeira definição que aparece é assim: palavra africana onde você recebe dos orixás africanos um conforto de paz e coisas boas de forças positivas, sendo também uma forma de bem-estar com a natureza. Aí, cara, isso é tão falso, mas é tão falso que eu não sei nem por onde começar. Primeiro que não existe uma palavra africana, né? Na África tem entre 1250 e 2100 línguas. E o cara fala palavra africana. E aí ele fala que você recebe dos orixás africanos. Cara, não existem orixás africanos, eles são uma entidade superior a isso, né? Superior a fronteiras terrestres. Então eles são orixás. Os orixás africanos não podem entrar na Itália, né? Porque... O deus americano te concedeu essa bênção. Não tem orixás africanos. E aí fala... Eu gosto do Jesus norueguês, porque o Jesus sueco não é muito legal. É isso. E o Jesus esloveno. Ah, o Jesus esloveno é da raça. Esse sim. Um conforto de paz e coisas boas de forças positivas. Cara, a pessoa não sabia o que escrever e escreveu isso pra dizer assim: eu vou colar o que significa Chimbalayê. Eu resolvi analisar a letra pra ver se eu conseguia tirar o sentido que Chimbalayê tem lendo o restante da letra. E aí, quando ela fala assim: Chimbalayê se escreve com X ou com CH? Com SH. SH. Nossa, SH. Pior ainda. Aí não é que cacete inventado, hein? É do orixá com SH. É dos orixas, né? Tinha uma banda chamada Orixas. De repente... Deve ser isso, deve ser isso. Assim, a primeira frase é: quando vejo o sol beijando o mar. Aí eu imagino, o sol beijando o mar. Se você imagina o sol encostando no mar, é muito radical, né? Porque a Terra tá muito longe do sol. Agora, se o sol se aproximasse só um pouco do mar... para dar um beijo no mar, o que que aconteceria? Ah, a resposta óbvia é que a Terra ia aquecer. Agora, a Terra ia aquecer, talvez o planeta todo derretesse. A água ia evaporar. Se a gente chegasse muito perto, o céu ia ser todo encoberto pelo Sol, porque o Sol é muito maior que a Terra. E outras coisas estranhas iam acontecer, tipo, o ano ia ficar mais curto, ia subir o nível do mar. E dependendo do quanto ele ficasse, assim, se ele movesse só um pouquinho, já elevava 4 graus. Se ele elevasse 4 graus, o mar já subia 50 metros. As economias iam colapsar, obviamente. As pessoas iam ser obrigadas a se mover da costa para os centros. Provavelmente poucas pessoas sobreviveriam e provavelmente haveria uma onda de explosões nucleares, porque ia causar uma guerra mundial. E algumas cidades, como Cairo, como Phoenix, Adelaide, iam atingir 45 graus de temperatura todos os dias durante 4 meses do ano. É, só coisa bacana, só. Só parece coisa legal. Bacana. Não ia ter mais eclipse solar. Se tivesse um Chimbalaê, o filme, ele seria dirigido pelo Roland Emmerich. Que é o cara que faz todos os filmes catástrofe, assim, de terremoto, de ataque alienígena. Então, obviamente, se quando a gente pensa que o sol beijando o mar aconteceria todas essas coisas, talvez Chimbalaê seja a palavra da desgraça absoluta da humanidade. Uhum. E aí ela faz uma canção doce, né, uma canção agradável, mas ela tá, na verdade, falando de uma coisa muito desgraçada, que é Chimbalaê, que é o sol beijando o mar. Ela tá cantando sobre o apocalipse. Porra, genial. Sobre o apocalipse. Exatamente. Então esse é o paradoxo. A letra é sobre uma catástrofe, sobre o fim da humanidade, sobre o fim da aventura humana na Terra. E aí, ao mesmo tempo, a melodia é algo aconchegante. Aconchegante. E o restante da letra prova isso. Que ele fala assim, natureza, deusa do viver, a beleza pura do nascer, uma flor brilhando à luz do sol, pescador entre o mar e o anzol. Agora, a natureza não é deusa do viver, né? Ela é tanto a deusa do viver quanto a deusa do morrer. Porque não existe natureza só com vida. Porque a morte é parte do ciclo da vida. Muito bom. Então, okay. Ela disse isso para mostrar mais uma vez que essa música é paradoxal. Uhum. E ela continua assim, ó. Pensamento tão livre quanto o céu. Imagino um barco de papel. Indo embora para não mais voltar. Tendo como guia Iemanjá. Cara, nenhum barco de papel volta. Então... Uhum. E assim... Imagina Iemanjá. Iemanjá, a gente falou de orixá, agora imagina Iemanjá, que recebe todas aquelas oferendas todo ano, tendo que se preocupar com um barco de papel indo embora. E Iemanjá tem coisa mais importante para fazer. Então, novamente, ela tá falando de uma coisa para desdizer essa coisa, o que começa a me trazer uma genialidade sobre essa música. Ela coloca: quanto tempo leva para aprender que uma flor tem vida ao nascer? Essa flor brilhando à luz do sol, pescador entre o mar e o anzol. Ela voltou pro pescador entre o mar e o anzol. Agora, quanto tempo leva para aprender que uma flor tem vida ao nascer? Nenhum tempo. Zero. Zero tempo. A não ser aquele seu colega lá, que era mentiroso. Talvez ele um pouco, isso. Menino do bigode. Ele vai dar uns 15 segundos. Então, ela fala como se isso fosse levar muito tempo e leva pouco tempo. Ou seja, de novo, ela tá falando uma coisa para dizer outra. Continua aqui a letra. Ser capitã desse mundo, poder rodar sem fronteiras, viver um ano em segundos, não achar sonhos besteira. Que rima horrível. Eu acho que ser capitã desse mundo e poder rodar sem fronteiras, ela tá fazendo uma clara alusão ao programa Ciência Sem Fronteiras. Que foi... claríssima, claríssima. Eu pensei que era um product placement da Tim. Eu achei que fosse. Podia ser também. Eu já acho que ela tá se referindo à ideia do Sol se aproximar da Terra e o ano ficar mais curto. Porque ela tá falando aí, viver um ano em segundos. E é isso exatamente. Mesmo. Olha, boa, boa. Não achar sonhos besteira foi o momento Jota Quest da música dela, né? Da Maria Gadu. Foi só pra rimar? Ou é papo de universitário, assim, que já tá bêbado, 5 da manhã? Ah, eu não acho sonho besteira, não sei. Bom, tudo bem. E aí, ela não conclui, né? Ela fica repetindo o Chimbalaê até você vomitar. Mas até ficou bom pra música. O final da letra fala assim: me encantar com um livro que fale sobre vaidade. Quando mentir for preciso, poder falar a verdade. Ok. quando mentir é preciso, você sempre pode falar a verdade, porque ninguém disse que mentir era impossível. Você disse que era preciso, mas você sempre pode falar a verdade. Então, definitivamente, essa é uma música sobre o que ela não é. Mas, com tudo isso, a gente ainda não resolveu o mistério do que significa Ximbalauê. Então, Ximbalauê, basicamente, é aquilo que não é, né? Como não é o que não pode ser, dos Titãs. Uhum. Ou, muito mais provavelmente, é uma palavra inventada, do mesmo nível de Hilariê. Uhum. Exato. Hilariê é a turma da Xuxa que vai dando seu alô. Então, Ximbalauê pode ser também. Ximbalauê é a turma da Xuxa que vai dando seu alô. Uhum. Então, dá pra cantar isso, inclusive. É, é. A gente cria aqui um conflito, porque a gente descobriu aqui, fazendo análises musicais, que a música popular brasileira era cheia de tensões, de conflitos ocultos entre os diversos autores relevantes. E aqui a gente tem esse conflito Gadu Cid Guerreiro, que é o autor da música. Eu tô rindo porque eu lembrei do Cid Guerreiro. Eu achei que a música faz uma referência clara à pulsão de morte no Freud. Nossa, não é? Uma música muito freudiana sobre essa vontade que a gente tem de ficar vivo, que ao mesmo tempo leva à vontade de querer morrer. Porque a morte é a proteção definitiva, em que não tem mais sofrimento, né? Uau. Exatamente. Eu não sei nem o que dizer mais. Ou... É por isso que você precisa cantar. Eu acho que a gente... Por isso que talvez, a gente fala Ximbalauê, né? Eu acho que a gente talvez pudesse renomear esse conflito de conflito Silvestre Guerreiro. Ou renomear essa música como Pulsão da Morte Freudiana. Não. Como se fosse uma tradução, né? Tradução da música Ximbalauê. Pulsão da Morte Freudiana. Tá aí um bom desafio pro Cid Guerreiro. Fazer uma música do carnaval, a música sensação do carnaval baiano de 2017 sobre a pulsão da morte freudiana. Beleza, tamo aqui. Ia ser legal se o Freud fosse tema de alguma escola. De algum. Ia ser sensacional. Ia ser sensacional. Imagina, você ia poder ter uma ala dos sonhos, um carro alegórico dos sonhos. Será que já não teve? Uma ala só com... Não, deve ter tido. Crianças querendo fazer sexo com os pais. ia ser legal se o carro alegórico do Id caísse e destruísse o carro alegórico do Ego. E obviamente tem que ter um carro alegórico que seja um pinto gigante. Isso. Precisa ter. Porque é tudo sobre isso. O abre alas tem que ser um pinto gigante. E vai chamar O Falo. E teve um enredo em 2014 do Império da Casa Verde que tinha uma coisa freudiana de sonhos, olha só, viu? Ah, mas só dos sonhos, tinha que só ter dos sonhos. Resto. É, não tinha o resto, só a parte dos sonhos. E fala, é. Na segunda linha já fala que nem Freud explica como é grande este meu coração de sonhador. Olha só. Demais, muito bom. Mas eu acho que ele tinha que passar por todas as fases. Tinha que ter a fase oral, fase anal, tem que ser completa. Vem o carro da fase oral. A família brasileira vai adorar. Depois o carro da fase anal. Nossa. A Globo vai adorar passar isso, é. Eu imagino o Kleber Machado narrando. Agora tá passando aqui o carro da fase anal. Isso aí que você tá vendo agora na tela é um cu. É um cu mesmo. Não, então tem uma criancinha dando tchau pro cocô. Bom, você me desafiou no último programa a trazer uma música para analisar aqui que fosse desse século. Foi muito difícil, porque é difícil achar músicas realmente relevantes nesse século. Mas eu fiz um esforço, encontrei essa música chamada É Isso Aí. A música da Samara é desse século. É verdade, talvez a gente possa fazer uma análise sobre a violência às mulheres com a música da Samara. Talvez isso seja um modo tutorial pra você da vida aí, falando, ó, uma música aqui desse século. Vou pensar sobre isso. Mas hoje, a música chama É Isso Aí. Ela é uma canção originalmente em inglês, de um cara chamado Damien Rice, que, embora tenha nome de arroz, eu nunca ouvi falar. Damião Arroz. Mas a gente vai ver aqui a versão que a Ana Carolina fez pro português em 2009. Pra gente saber que ano foi 2009, parece que foi ontem, né? 2009. É, 2009 então, é realmente muito perto. Mas ele foi o ano de lançamento dos saudosos Babalu de maçã-lancia, que era uma mistura de maçã e melancia, e o Babalu de flocos, que era de baunilha e chocolate. Ah, legal, não, legal, porque deu pra gente também se situar no tempo. Agora você sabe. Eu não me lembro, 2009 foi muito diferente do que eu me lembro. Realmente eu não me lembrava do Babalu de flocos. E maçã melancia. O cara falou assim, vamos lançar um de maçã e melancia. E como ele vai chamar? Ah, pensa em alguma coisa, tipo maçã melancia. E saiu da sala. Aí o cara falou, pra mim maçã melancia tá bom. Sexta-feira, né? 3 horas da tarde. Eu vou embora agora. Se todo mundo concordar com maçã melancia, a gente vai pra casa agora. O nego já levanta mesmo e fala, fechou, tchau, até segunda, logo. A música começa intrigante, porque ela começa falando assim, é isso aí. Ela só começa desse jeito, é isso aí, não tem nada antes. E aí ela começa assim, é isso aí. E aí como que a gente pode analisar uma coisa dessa? O pronome isso, ele pode se referir a alguma coisa que já foi mencionada. 2, ele pode ser alguma coisa que vai ser explicada. Ou 3, ele pode ser quando nos referimos a pessoas com frases exclamativas, mostrando indignação ou admiração. Tipo tradução de yes em filme, assim. Ah, fala, yes. Isso! Uh-huh. E não fala, isso! Entendi. E também tem o clássico uso do pronome isso para coisas distantes e isto para coisa próxima. Mas a Ana Carolina escolheu isso. É isso aí. Aí você fala assim, é isso aí o quê? Bom, o uso disso aí, na verdade, o que me lembra imediatamente isso aí é aquele slogan da Coca-Cola nos anos 80 que dizia Coca-Cola é isso aí. Que slogan fuleiro. Ele era uma tradução de Coke is the real thing, que seria... Coca-Cola é a parada real. É a parada real. Só que em vez disso traduziram como Coca-Cola, é isso aí. Que bom. Que bom, sim. Não, mas fica assim meio, é isso aí mesmo. É isso aí, foda-se. Não, tá, Coca-Cola, é isso aí. O que tem pra hoje? Coca-Cola é essa merda aí. Coca-Cola e tá muito bom. É lamba os beijos. Podia ser Pepsi. Podia estar pior. Podia ser Bidu-Cola, sei lá. Olá, personas, aqui é o Corraine, editor do programa, e eu só gostaria de registrar aqui a minha nota de repúdio sobre os comentários há pouco proferidos sobre o melhor refrigerante de cola que existe, que, como vocês bem sabem, é a Pepsi. Então, por meio dessa, eu gostaria de alertar para que outros ouvintes que pensam igual, que façam se ouvir no e-mail cartas@gugacast.com, para que esse tipo de comportamento não seja encorajado. Beijo de luz. Bom... E eu acho que o fato dela estar fazendo uma referência à Coca-Cola, é isso aí, é uma referência à música do Seu Jorge, que canta É Isso Aí com ela, que é a música Burguesinha. Sabe qual é? Burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha. Fica repetindo burguesinha mil vezes. O nome da música é Burguesinha e a letra é Burguesinha, Burguesinha, Burguesinha, Burguesinha. Burguesinha, Burguesinha, Burguesinha, Burguesinha. É isso. Entendi. Cara, peraí, rapidão. Você vai levar 2 minutos por palavra nessa música, é isso? Cara, eu vou levar o tempo que for necessário pra gente entender a profundidade dessa música. Ok. Mas a gente vai ter profundidade. Vai ter profundidade. Porque até agora não teve. Tá um pires. Essa porra tá um pires. Não, é isso. É isso aí. Que profundo. É isso aí. Isso aí o quê? Ah. Essa porra tá um pires também pode ser uma boa frase de camiseta. Como a gente achou que ia ser. A vida tão simples é boa quase sempre. É assim, né? Finalmente ela explicou, né? Eu já não aguentava mais esperar depois do... É isso aí. É, e aí ela é fala, isso aí. É isso aí. Como a gente achou que ia ser. E como a gente achou que ia ser? A vida tão simples é boa quase sempre. Porque assim, eu achei que em seguida ela ia falar o que, que ela acha que ia ser. Mas não. Ela disse que a vida é simples quase boa. E assim, você pode me chamar de antiquado, porque eu não gosto de músicas desse século e tudo mais. Eu sou um cara meio preso a tradições, entendeu? Eu prefiro muito mais músicas rimadas. Porque do jeito que ela tá falando... Parece que ela tá usando a técnica Jota Quest de composição, em que você simplesmente fala qualquer coisa. É verdade. O Jota Quest simplesmente... É, ele simplesmente escreveu e, tipo, não tem... É igual os caras que fizeram maçã melancia. Eu vou escrever assim, e se todo mundo concordar que a letra é essa, a gente vai pra casa agora. Então a conclusão é que o Jota Quest é a maçã melancia da música brasileira. Tipo, as letras do Jota Quest. Não, o Jota Quest é o Babalu da música brasileira. As letras são maçã melancia. As pessoas que falam mal do Engenheiros do Havaí não pensam nisso. O Engenheiros do Havaí é tudo bonitinho, tudo rimadinho. É mesmo? Ó, eu vou fazer uma comparação. Vou pegar uma letra de Jota Quest aqui. Ok. Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito, nem que seja só pra te levar pra casa depois de um dia normal. Tipo, ok. É, ok. Foi a primeira coisa que ocorreu e ele escreveu. Ele ligou pra alguém, aproveitou e gravou a música. Gravou a música na secretária eletrônica e depois só sampleou. É, e ele pode estar falando, sei lá, não precisa nem ser com uma pessoa, né? Pode ser tipo com um colchão dele. Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito. É um colchão que ele tá querendo comprar. Colchão dele, eu preciso. É, ele tá querendo. Ele tá querendo comprar um colchão faz tempo. E aí ele falou: hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito, nem que seja só pra te levar pra casa depois de um dia normal. Ok. Agora dos Engenheiros do Havaí, olha essa. Eu peguei uma música que começa com hoje também. Hoje os ventos do destino começaram a soprar. Nosso tempo de menino foi ficando pra trás. Com a força de um moinho que trabalha devagar, vai buscar o teu caminho. Nunca olha para trás. Pô, sério, não tem menor comparação, cara. Menor comparação. É um absurdo as pessoas falarem mal dos Engenheiros do Havaí. Eu acho que se é pra falar mal, tem coisa muito pior. Por exemplo, Los Hermanos. Ou o Jota Quest. Não, cara, Los Hermanos... É no mesmo padrão, ali é duro. Eu tenho uma teoria que o Pato Fu é o engenheiro de Minas, mas eu vou contar isso pra vocês depois. Eu me interessei por essa aí, mas vamos voltar aqui. Porque... Vamos voltar aqui, porque a gente tem 2 minutos por palavra aqui, vai ser longo. Até 2017 a gente chega lá. É, o ano não tá grandes coisas mesmo, a gente pode gastar. É isso aí, de novo ele falou, é isso aí, ela, né? Uhum. Os passos vão pelas ruas, ninguém reparou na lua, a vida sempre continua. Nesse caso, eu achei que era melhor ela ter usado é isto aí, porque ela tá falando dos passos, né? Os passos, bom, enfim. E quando ela disse que ninguém reparou na lua, é só uma generalização perigosa. E ela tá dizendo que ninguém reparou, como que ela sabe que ninguém reparou na lua? E se alguém reparou na lua? E aí ela continua com... A vida sempre continua, tirando a relativização de que a vida tão simples é boa quase sempre. Daí a gente conclui que nem sempre a vida tão simples é boa. Então você tá dizendo que ela tá se contradizendo. Se contradizeu em 2 versos. É o paradoxo Carolina Tio Jorge. Não chegou a um nível de paradoxo. Entendi, tá bom. E aí ela continua com o refrão. Eu não sei parar de te olhar. Eu não sei parar de te olhar. Não vou parar de te olhar. Eu não fecha me canso a porra de olhar. Do olho. Só fechar o olho. Eu não sei parar de te olhar. Ou seja, ela fica repetindo que ela não sabe parar de olhar pra alguém. Até agora não apareceu ninguém na música. Então quem que ela não consegue parar de olhar? Será que é a lua? Por isso que ela falou que ninguém reparou na lua? Não sei. De qualquer forma, ela diz que não sabe parar de olhar. O que é diferente de querer. Peraí, rapidão. Até aqui, pelo menos o Jota Quest, as letras têm nexo. Ele tá falando com colchão, mas é um diálogo que faz sentido. Aqui é só frase solta. Frase solta. Agora ela misturou a técnica Jota Quest com a técnica Jorge Benjor. Né? Isso. Frases soltas, qualquer coisa. Uhum. Jacarezinho, avião. Bom, mas pensando assim, ela diz que não sabe parar de olhar, que é diferente de querer. Ela não diz assim, eu quero te olhar. Ela diz, eu não sei parar de te olhar. Então, e aí depois ela fala, eu não vou parar de te olhar. Claro que ela não vai parar, porque ela não sabe. Se ela soubesse, talvez ela parasse. Mas então ainda esse é um passo natural. Ela pode ter uma decisão de continuar olhando mesmo sem... Não, ela não sabe, ela só sabe olhar. Então eu acho que essa era uma explicação desnecessária, mas talvez seja uma redundância enfática. E aí depois ela fala assim, eu não me canso de te olhar. E aí eu senti um grande alívio, porque ela tem uma deficiência. Eu senti um grande alívio. eu tô aliviado por você também, porque era um drama até agora. Era um drama, porque ela não sabe parar de olhar. A ansiedade estava tomando o seu coração, né, nesse momento. Meu Deus, o que é isso? E aí você se sentiu grande ali. Isso, porque ela tem uma deficiência, que é não saber parar de olhar. Que deve ser horrível, né? Não, essa altura do campeonato eu acho que ela tem várias. Mas eu fiquei pensando que não saber parar de olhar deve ter um nome maneiro, porque na oftalmologia sempre tem esses nomes maneiros. Então eu acho que deve ser alguma coisa tipo ignopresbiopia. Não saber parar de olhar. Ignopresbiopia. Ignopresbiopia. Okay. E talvez seja por isso que ninguém tenha reparado na lua. Ah, então agora você está encontrando o sentido na música que era só frase solta. Como se você, de repente, decifrasse Jorge Benjor. Isso. Você tipo, pegou um monte de frase solta, mas na verdade, no fim, todo mundo tem ignopresbiopia. E por isso, ninguém reparou na lua. É isso que ela está querendo dizer. Isso, exatamente. Com alguma dificuldade, mas é nesse ponto que ela quer chegar. É, essa é a mensagem oculta da música, né? Que ninguém tinha notado até agora. Talvez a ignopresbiopia seja tipo uma doença que todo mundo pegou e ninguém consegue olhar pra lua. Ou ninguém consegue parar de olhar pro tio Jorge. É verdade. Essa é a pior. Ninguém consegue parar de olhar pro seu Jorge. Talvez seja tipo um ensaio sobre a cegueira, só que é o contrário, entendeu? Entendi. Ensaio sobre a ignopresbiopia. Nossa, mãe. É um conflito, esse é o conflito Carol Saramago. Ah, entendi. É possível. Essa falta de liberdade que ela tem, porque ela não tem a liberdade de parar de olhar, certo? Ela tá presa a olhar. Eu acho que essa é a falta de liberdade, ela tá se referindo a Sartre. Porque quando Sartre certamente diz que a única liberdade que resta é a de ser o que é. O que ele quer dizer com isso? Que se você não sabe parar de olhar, você tem a liberdade de não parar de olhar, porque é exatamente isso que você vai fazer. Ok. E aí, a conexão só melhora, porque isso nos leva a quem? Ao Bozo. O Bozo... O Bozo, ele tá sempre insistindo nessa tensão com a música popular brasileira. Enquanto um fala uma coisa, o Bozo já tinha pensado totalmente outra. Então ele fala assim, ele abre uma canção, essa canção chama A Borboletinha. E a Borboletinha diz o seguinte: a borboletinha está cansada de voar. Eu nunca ouvi isso. Agora você imagina, o cara não cansa de olhar pra uma pessoa. Agora a borboletinha, que só nasceu pra voar, está cansada de voar. Mas voar é um ato muito, é muito mais cansativo do que olhar. É, cara, mas a função da borboleta é voar. E aí ele atribui um ato consciente à borboleta, ela adquire consciência em si e para si, e fica cansada de voar. Okay. E aí a Ana Carolina vai pro conflito dizendo que não se cansa de olhar. Entendi. Tipo, ela não é como uma borboleta. E aí, continua. É isso aí. Mais uma vez, é isso aí. Há quem acredite em milagres, há quem cometa maldades, há quem não saiba dizer a verdade. Agora, é isso aí o quê? O quê? Em nenhum momento ela disse o quê que é isso aí. Antes ela dizia que a vida simples era quase boa, agora ela tá falando de milagres, maldades, dizer a verdade, e que isso não é tão simples quanto ela tinha dito lá no começo. E o que que isso tem a ver com saber parar de olhar? Absolutamente nada. Esse é o estilo Jota Quest novamente inteirando. Jota Quest barra Jorge Benjor. Barra Jorge Benjor. E aí, pra finalizar, ela fala assim, é isso aí de novo. Um vendedor de flores ensina seus filhos a escolher seus amores. Aí cada vez que eu ouço de novo, é isso aí, eu fico tenso, sabe? Isso aí o quê, porra? É, você tava agora aliado, tá falando... e voltou a atenção agora. É. Fica suando frio, né? Suando frio. O que é? Isso aí o quê? Isso aí o quê? Porra, o cara não se diverte no show, né? Tá todo lá cantando. Porra, vocês estão ouvindo ela falando. É isso aí o quê? É isso aí o quê? Que porra? Você se ela... bicho, porra, ninguém se preocupa com o que ela tá falando. Ela quer passar a mensagem pra gente. Ela tá contradizendo o Bozo. Tá contradizendo o Bozo. Mamãe tá andando de costas. Segura ela. Bom, aí... Enfim, encontrei um sentido, né, de por que ela falou do vendedor de flores justo na última estrofe da música. É porque ela tá dando um gancho pra próxima música, entendeu? Uhum. Porque quando ela fala do vendedor de flores, ela tá se referindo ao primeiro capítulo da novela A Pícara Sonhadora, do SBT. Nossa, um clássico. É, que no primeiro capítulo, a Bárbara Paz, ela interpretava uma vendedora de flores de papel. Eu acho que é a isso que ela tá se referindo. Naturalmente. E no próximo episódio, a gente vai, obviamente, fazer uma análise da novela Pícara Sonhadora, é isso? É isso. Se eu conseguir assistir até lá a novela inteira, vou dar um resumo. Ok. Bom, eu acho que em resumo, a Ana Carolina, ela usa isso aí pra qualquer coisa, né? O estilo Jorge Benjor. Basicamente, porque a única coisa que ela faz na vida é olhar pra alguém porque ela tem gnopresbiopia. Bonito. E é isso aí. Ok, cara. É isso aí, né? É isso aí. Então é isso aí, né? É isso aí. Ok. Então, Rafael, você tem uma análise musical pra gente antes da gente começar a ler as histórias de Natal, certo? Exatamente. Eu fiz uma análise especial de Natal, de uma música de Natal. Pô, excelente, cara. Parabéns. É isso que é legal do especial de Natal. É, tudo ser em relação a Natal. Até a gente enjoar e acabar. Exato. Bom, eu trouxe aqui uma música que já de cara já tem uma ambiguidade. Que às vezes ela aparece com o nome de Anoiteceu e às vezes ela aparece com o nome de Boas Festas. É aquela música que o Caio vai botar aí pro pessoal ouvir, pra eu não ter que cantar. Põe aí, Caio. Ouvi falar e tô emocionado. Então, essa música, ela é uma das tradicionais músicas de Natal brasileiras. Ela é uma canção de um cara chamado Assis Valente. Ele compôs essa música em 1932. Caramba. Pra ninguém ficar perdido, e como sempre eu faço, trazer aqui marcas que todo mundo conhece, né, sobre que ano foi 1932. Foi o ano que se iniciou a tradição da mensagem de Natal do rei Jorge V, em que o monarca faz um pronunciamento para todos os territórios da Commonwealth, ou a Comunidade Britânica. Lembram? É uma das coisas que a gente sabe a respeito de 1932. Até hoje eles têm essa tradição? tem essa tradição. Começou com George V e a partir de 52 passou a ser a Rainha Elizabeth e ela tá aí até hoje, fazendo esse pronunciamento no dia do Natal. Em 32 também, eu descobri que para você passar o Natal em Nova York, você podia lavar e cortar o seu cabelo, comprar um perfume, comprar um cachimbo, comprar uma boneca completa com roupas, um pássaro vivo e uma urna de bronze por apenas $6.35. Genial. Eu achei legal comprar um pássaro vivo e uma urna de bronze. Exato. Pra você guardar o pássaro vivo quando ele morrer. É, porque, ó, você pode cortar o cabelo, que você vai pra uma festa, né? Ela vai cortar o cabelo. E outra, isso. Provavelmente em 32 as pessoas faziam isso uma vez por semana. É, você compra um perfume pra sua esposa, um cachimbo pra você mesmo, uma boneca completa para sua filha, um pássaro vivo para seu filho e uma urna de bronze para o seu sogro. É, exatamente. Com apenas $6.35. Isso. Ok, isso foi longe demais, cara. Vai lá, fala aí da análise da música. Análise da música. A música começa assim: anoiteceu, o sino gemeu, e a gente ficou feliz a rezar. Ok. É, eu acho um ótimo começo, porque em duas frases o autor criou um clima, né? Anoiteceu, e depois ele fala que eles ficaram felizes a rezar. Então, ele já traz a questão dos personagens, das crenças, a questão religiosa, natalina, tudo em duas frases. Anoiteceu, o sino gemeu, e a gente ficou feliz a rezar. E aí continua: Papai Noel, vê se você tem a felicidade pra você me dar. Aí já tem um salto na música. E com esse salto sempre tem, a gente já viu aqui nas outras análises musicais, os perigos da contradição. Se ele ficou feliz a rezar, por que que ele tá pedindo a felicidade pro Papai Noel? Ou seja, ele já não era feliz na primeira estrofe. E o que é pior, ele é uma pessoa triste. Então ele tava mentindo na primeira estrofe. Ele na verdade estava triste a rezar. É, ele tava triste a rezar. É verdade. Tá, ok. E ele deixou essa mensagem oculta. Aí ele fala assim: eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Aí é que a música engata. Por isso que ela é um sucesso até hoje. Porque ela tem uma nota super alongada que fala assim: Papai Noel. E aí essa música se tornou um super hit dos Corais de Natal. Que enquanto uma voz tá falando assim: Papai Noel, vem outro cara e fala assim: Papai Noel, Papai Noel. Aí sempre funciona. Ele diz o seguinte: ele diz que acha que todo mundo fosse filho de Papai Noel, que é uma grande contradição com a religião católica. Ele já tinha falado de ficar feliz a rezar, mas ele achar que todo mundo é filho de Papai Noel é uma contradição em si. Então, na verdade, ou ele é de outra religião, ou ele não é de nenhuma religião. E ele tá querendo destruir a Igreja Católica por dentro, cantando uma música católica. É mesmo. Por isso que o nome dele é Valente. Assis, exatamente, bem observado. Deve ser um nome artístico, né? Eu acho que com isso ele entra na linhagem de Karl Marx e Martinho Lutero e passa a dialogar diretamente com São Tomás de Aquino. Essa é a genialidade da música. Porque ele fala que ele estava feliz a rezar, mas na verdade ele estava destruindo a igreja. Ele estava triste e destruindo a igreja. Okay. Mas essa questão que ele fala de ser filho de Papai Noel, me lembra uma vez que a gente estava no Natal, na minha casa, na casa da minha família, e minha irmã, que é mais religiosa, assim, ela falou: ah, vamos fazer uma oração. Aí, tudo bem, né? Tava lá: ah, tá bom, faz aí a oração. Aí ela chamou o filho dela, que tinha uns 6 anos, 7 anos, e falou assim: vem, filho, vamos rezar pro Papai do Céu. Aí ele ficou em silêncio, pensando assim um tempo, e respondeu: eu posso rezar só pro Papai Noel? Que é quem importa, né, cara? O Papai Noel. Bom, é mais direto, né? Essa é a verdadeira teologia da prosperidade. Rezou, ganhou presente. Ele continua assim: bem assim, felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Quando ele fala essa brincadeira de papel, faz um agudinho assim. Brincadeira, eu nem sei fazer agudinho. Mas ele fala brincadeira de papel e faz um agudinho. E aí, nos corais, isso vira um falsete, sabe? Por isso que ela foi feita para ser cantada em coral comunitário, assim, coral da igreja, coral da universidade, esses corais não profissionais. E aí todo mundo canta sorrindo, né? Porque o que é mais pueril e divertido que imaginar que a felicidade é uma brincadeira de papel? E aqui o autor começa a sair da pegada religiosa e vai trabalhando mais fortemente a questão da felicidade, que surgiu lá na segunda estrofe. E aí vem o fechamento da música, uma música curta. Eu tô um pouco chocado com essa descoberta realmente dessa mensagem oculta dentro dessa música cantada em tantas igrejas pelo Brasil afora. Espera que você vai ver o que é que vem agora na última estrofe. Eu não sei mais no que acreditar, Rafael, a verdade é essa. Ele... Ele fala assim: já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Com certeza já morreu. Ou então felicidade é brinquedo que não tem. E esse é o grand finale. Ele faz um plot twist digno do Tarantino. ele escancara toda a pretensa alegria da canção, né, que é uma música feliz, de coral, o climinha criado no começo, o jogo de palavras com a brincadeira de papel, tudo isso é só pra dizer que a vida é uma desgraça completa. Papai Noel, com certeza, já morreu. Com certeza. É, ele fala assim, eu pedi há muito tempo e o meu Papai Noel não vem. Por quê? Porque com certeza já morreu. É. Ele matou o Papai Noel em 4 estrofes. E a gente deixa as crianças ouvirem isso. Cara, e não é um lance assim, tipo, será que já morreu? É, com certeza já morreu. Com certeza, ele matou o Papai Noel. É. E depois ele ainda fala assim, depois ele abre uma possibilidade, né? Acho que ele viu que ficou pesado. E aí fala assim, ou então felicidade é brinquedo que não tem. E aí eu acho que com essa frase, ele inspirou 70% das canções do Los Hermanos. Era isso que eu ia falar, lá na frente. Esse cara, ele abriu o caminho pro Los Hermanos. Abriu. O Marcelo Camelo tem uma música que chama Cara Valente, que certamente está ligado. É. Estaria enganado eu de pensar que Papai Noel, na verdade, ele está falando de Jesus Cristo, o próprio Deus? Porque as pessoas estão rezando, Papai Noel, Deus. Porque as pessoas pedem felicidade para Deus. Todo mundo é filho de Deus, como ele diz, que eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Eu pedi, faz tempo que eu pedi para Deus, mas não vem. E a felicidade Deus não me dá. Seria isso? E ele devido ao modo como a sociedade vivia em 1932, ele não teve coragem de botar a verdadeira... Então, que é curioso que o Valente não teve coragem de mostrar o que ele realmente pensava. Eu acho que é isso, porque... Pelo seguinte, essa música, assim, ela inaugurou a tradição do samba doloroso e tudo mais. Ela declarou que a tristeza é senhora, desde que as canções de Natal surgiram. E aí, com isso daí, eu acho que essa estrofe, ela é o 7 toques. Sabe os 7 toques do Kill Bill? Que o cara mata, assim, só fazendo 7 toques, explode o coração. Eu acho que são 7 toques do Kill Bill em forma de música. Cara, e isso que você fez é poesia em forma de análise musical. Eu queria apenas dizer que é um podcast, então as pessoas não conseguem ver, mas eu estou arrepiado. É, a minha conclusão é essa. É que essa é a música mais punk do Natal. Porque às vezes a gente tá saboreando uma rabanada e tá ouvindo isso no pianinho. Ou você tá lá nas lojas americanas e tá ouvindo essa música no cavaquinho. E, na verdade, ela tá destruindo o Natal completamente. Então, isso é o punk rock de verdade, em 1932. Caramba, parabéns, cara. Essa música sempre me chamou atenção, na verdade, porque eu li uma vez que o Caetano Veloso apareceu na TV, no programa dele, cantando essa música com uma arma apontada pra cabeça. Em 1962. Cara, isso é genial, é sério isso? É sério, eu já tinha lido isso há muito tempo, acho que no livro dos Mutantes que eu li, não sei onde que eu li. E aí eu resolvi pesquisar no Google pra fazer essa análise musical. Chico, você faz vídeos diários, cara, faz um vídeo fazendo isso. Falando sobre o Caetano ou sobre essa música? Não, cantando não. Essa música com uma arma apontada pra cabeça. Olha só, se a Amazing Pixel for patrocinar esse vídeo, tá feito. Tem um bando de empresa de arma aí. Tá bom, quanto você quer? Quanto? Vai ser... Guga... Topo tudo. Vai ser difícil achar realmente patrocinador para esse vídeo específico, mas eu vou tentar. Então, eu ouvi originalmente a história como sendo essa música, foi quando eu ouvi. Uhum. E aí, pesquisando no Google, algumas pessoas que falam essa música e outras pessoas falam que foi Noite Feliz. E aí eu procurei o vídeo para tirar a prova. Entrei no YouTube e falei, eu quero ver. E não tem. Aí sabe qual que é a minha hipótese? Eles vão dizer que se perdeu no incêndio da TV Tupi. Porque é o que eles sempre dizem quando eles não querem mostrar alguma coisa. Você fala assim, cadê o filme da Xuxa? Ah, perdeu no incêndio da TV Tupi. Cadê o Roberto Carlos Mancada? Ah, perdeu no incêndio. Tudo perdeu no incêndio da TV Tupi. Então, esse daí eu acho que eles colocaram nessa conta, porque não tem no YouTube, não. Mas isso deve ser genial, porque não é o Caetano Veloso de hoje que estaciona o carro no Leblon. É o Caetano Veloso daquela época que fala assim, mas você é muito burro, que loucura. Vocês não estão entendendo nada. Porra, deve ser genial isso, cara. A gente tem que achar isso. Ou fazer de novo. Ou fazer de novo. Ou o Chico fazer de novo, olha só. Chico, tá aí a oportunidade, cara. Vou surfar nessa ideia. Tá. Cinco, quatro, três, dois. Parem. Espera aí. Onde é que vocês pensam que vão? Pra terminar esse programa, já que você falou de música, queria que você trouxesse mais uma das suas maravilhosas análises de letras de música pra abrilhantar e iluminar A audiência do Google Cash. Ah, o que é isso? Olha só, eu trouxe aqui uma música que quem aí já passou dos 30 certamente vai se lembrar, mas muitas crianças que viveram, nasceram em outras épocas, lembram também, que é a música Carimbador Maluco, a famosa Punkt Plat Zoom do Raul Seixas. Você foi lançada em... Você começar a fazer análise de letras de músicas desse século. É, eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou tentar achar uma que seja... Você tá sendo tipo um arqueólogo. Não, cara, se eu achar uma música relevante desse século, eu vou fazer isso. Tá bom. Mas essa música é de 1983, ela fez parte do disco Raul Seixas e fez parte do especial Punkt Plat Zoom, que era como outros programas musicais que a Globo fazia nos anos 80. Tinha um musical, assim, vai ter um musical essa semana. E aí teve Arca de Noé, Pirlim Pimpim, Verde Que Te Quero Ver, Uma Aventura no Corpo Humano e outros programas. Putz, era eu mesmo legal, adorava esses programas. Era muito legal. Era assim, era tipo assim, uma vez por ano passava isso. E primeiro que era a nossa chance, como criança, de ver televisão à noite, porque não passava TV pra crianças à noite. E era sempre muito legal, cara. E era sempre uma aventura muito incrível. E eu lembro que sempre que ia passar, a gente podia dormir no quarto da nossa mãe, porque era onde tinha televisão. E aí a gente botava o colchão lá e ficava esperando passar. Era muito emocionante. Verdade. Antes que você pergunte, 1983 é o ano em que nós perdemos o Garrincha e o Tennessee Williams. E é o mesmo ano em que nasceu a Sandy e a Tata Werneck. Quem é Tata Werneck? É uma, sei lá, atriz. Ok. Ok. Então, o que torna interessante analisar essa música é que, como ela é parte de um musical, a gente tem um pouco mais de contexto para entender a música. Essas crianças estão numa nave espacial, tem um carrinho de bebê que tem alguma coisa dentro que a gente não sabe o que é, e eles estão indo viajar. E aí, de repente, eles encontram o Raul Seixas. E o Raul Seixas, nesse musical, ele é um burocrata. E aí a música toda é sobre a burocracia. Ok. É uma música sobre burocracia para crianças. Exatamente. Essa música é do Paulo Coelho? Não, essa não é do Paulo Coelho. O Paulo Coelho já tinha vazado nessa época. Tá. A pergunta é, por que fazer um libelo contra a burocracia num especial infantil? Por quê? Caramba, bom. Ok. É, Carimbador Maluco parece isso. É. Provavelmente, a explicação de todas as músicas dessa época, Rafael, é uma só. Era uma maneira de driblar a censura. Eles queriam falar isso, mas eu queria que a censura percebesse que era disso que eles estavam falando, então ninguém percebia. É isso. Ótimo. Eu acho que é uma boa explicação. Então vamos à música. Eu estraguei sua análise assim. Musical a partir de agora? Não, não. Você encaixou perfeitamente com a análise que eu vou fazer. Tá bom. A música começa assim. Uma contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, parem. Esperem aí. Onde é que vocês pensam que vão? Plunct, plact, zoom. Não vai a lugar nenhum. Esse começo... Não é nada legal, né? Porque parece que ele tá zombando as crianças porque elas não vão poder seguir viagem. E se ele é um burocrata, eu acho que nesse caso ele agiu com falta de urbanidade, que é uma violação à Lei 8.112. Então... Não, peraí. Isso é sério? O que é sério? Existe uma Lei 8.112 que exige que o burocrata trate você com urbanidade no Brasil? Existe. Então, assim, tipo, quando você, tipo, tá no, na fila do raio-x e o cara dá uma escrotizada em você, você pode alegar que ele tá violando a lei? Você pode alegar que ele tá violando a lei. E aí você tem que abrir um processo administrativo disciplinar contra ele. Cara, você é o verdadeiro burocrata. Você é o verdadeiro carimbador maluco. Claro que não. Vamos lá. Aí ele continua assim, ó. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar. Se quiser voar. Aí nessa parte, eu acho que todo esse contexto criado começa a perder o sentido. Porque assim, pensa comigo. Ser selado, carimbado, avaliado e rotulado é o mínimo que você espera de um meio de transporte espacial. Que assim, tem que ter algum controle. Até carro é registrado, até carro você anda com documento. E imagina uma nave espacial. E imagina ser avaliado. Ah, entendi. Você tá vendo a história pelo ponto de vista do carimbador maluco. Tipo, não. É claro que tem... Entendi. É claro que tem que ter isso. Não, pensa bem. Avaliado. O cara vai voar sem avaliação? O que não tá claro é como que vai ser essa avaliação. Porque tem várias possibilidades de avaliação. Ele pode fazer uma autoavaliação... Pode fazer uma avaliação de terceira parte. Tem até um subgrupo de trabalho, subgrupo de trabalho número 3, de normas, regulamentos técnicos e avaliação da conformidade do Mercosul, que estabelece formas de avaliação para diversos produtos. Gasolina, brinquedo, pneu. Então, assim, pelo princípio da proporcionalidade do risco, se o brinquedo tem avaliação da conformidade, a nave espacial tem que ter também. Eu vou considerar que essa risada é uma concordância comigo. Aí o okay. que eu fiz? Pra fazer um comparativo mais justo e não ficar comparando com um brinquedo, pneu, eu peguei as normas da ANAC, da Agência Nacional de Aviação Civil, pra aviões. Vamos lá, o avião tá só um pouco abaixo aí na altitude. Então, assim, para um avião voar, ele precisa da emissão de um ofício de sobrestamento, precisa de um certificado de matrícula e aeronavegabilidade, precisa de uma certidão de direito real de uso. Só para ficar em alguns exemplos. Então, a gente... É, exatamente, exatamente. Como é que você sabe essas coisas, cara? Então, cara, eu acho que a gente pode concordar que o setor aeroespacial é bastante desregulamentado. Eu não entendo o que dá pra isso. Porque se basta ser selado, registrado, carimbado, avaliado e rotulado, se quiser voar, tá tranquilo, né? É pouca coisa. Uhum. Aí ele continua a letra assim, falando, pra Lua, a taxa é alta. Aí, assim, sem querer entrar no mérito, se a taxa é alta ou não, é uma discussão, né? Porque pode ser alto pra um, pode não ser alto pra outro. De qualquer maneira, eu acho justo que se cobre uma taxa para a Lua, porque quem cuida da Lua, né? Quem mantém condições de receber aeronaves, como dessas crianças? Alguém cuida e tem um custo. Pode ser um consórcio internacional, como é na Antártida, sei lá. Mas se alguém quiser ir para a Lua, nada mais justo do que pagar uma taxa. Você chegou a olhar quais são os códigos da Antártida para a gente poder fazer um comparativo nesse também? Não, eu não conheço os códigos da Antártida, porque, na verdade, Antártida, você pode pegar o seu... Você não tem que pagar uma taxa para ir para lá. Mas existe um consórcio internacional que é responsável pela manutenção da Antártida. Não, mas você não pode entrar lá e no consórcio internacional sem pagar nada. É verdade. Imagina pra Lua. Eu tava achando sua avaliação boa até agora, mas aqui você deixou a desejar sem ter analisado isso. É verdade, eu peço desculpa. Vamos continuar aqui. Pro Sol, identidade. Aqui, a construção poética é bem legal porque ele fala assim, pro Sol, identidade. Pro Sol precisa identidade. Agora, sério, se isso é uma crítica, eu não sei mais o que é um elogio. Porque, assim, para ir para o Suriname, você precisa de um passaporte. E para ir para uma estrela, você só precisa da identidade. Ou seja, ir para o Sol está no nível de ir para Bolívia. É a mesma burocracia. Isso hoje, 2016. Eu acho que nem para o Paraguai você não ia com a identidade. Que dirá para o Sol? Então, sabe o que eu acho disso? Eu acho que esse é um trabalho bem feito da diplomacia terráquea em reduzir a documentação necessária para ir para o Sol. É o típico trabalho invisível e não reconhecido pelas pessoas. Algum diplomata sentou, propôs um memorando de entendimento para o Sol, eles assinaram, discutiram, teve que viajar para lá, viajar para cá, assinaram, e beleza, ficou só o Sol. E aí vem um cara dizer assim, para o Sol, identidade, como se fosse muita coisa. Não é. E eu, assim, se essa música fosse gravada hoje, se eu fosse regravar essa música, eu ia botar um asterisco dizendo que a identidade é a identidade mesmo, que não pode ser a carteira de motorista. Porque o clássico de brasileiro que vai à Argentina é falar assim, não, na Argentina só precisa da identidade, aí o cara leva a carteira de motorista. Carteira de motorista não é identidade. Claro que é. O acordo não prevê isso. Mas cara... Porque o acordo não prevê. Você senta com o cara e fala assim, olha, meus cidadãos vão aí pro seu país e eles vão levar esse documento. Aí os caras analisam o documento pra ver se ele vai ter foto. Eles falam, esse documento é ok. Se você quiser incluir carteira de motorista, você tem que incluir, mas você tem que discutir antes. Mas você não pode fazer isso, cara. Alguém pode fazer isso. Mas o pessoal do avião, da companhia aérea, não deu uma olhada antes se ele tá levando a identidade? Igual o carimbado então, maluco? Então, geralmente você se dá mal já na companhia aérea. Você chega e o cara fala assim, você tem identidade ou passaporte? Aí o cara fala, eu tenho identidade, mostra carteira de motorista. Aí o cara fala, não pode ser carteira de motorista, tem que ser identidade. Aí não deixa você nem embarcar. Nem deixa embarcar, porque senão a companhia aérea é multada. E ou a identidade seja, tem que ser expedida no máximo 10 anos. Ou seja, tem um carimbador maluco em cada voo pra Argentina. Em cada voo da TAM e da Aerolíneas. Esse é o legado do Raul Seixas. Esse é o legado. E eu acho que tem outro legado. Eu acho que se você vai pegar um Sol, é melhor você se informar corretamente para não perder literalmente a sua viagem. O que você tá fazendo aqui é o seguinte. A ideia era mostrar que o cara é um burocrata, mas você tá mostrando que por ser um burocrata, ele é um herói. Ele tem razão. O que você tá querendo fazer aqui é enaltecer o heroísmo dos nossos burocratas, é isso? É isso que eu tô entendendo? Eu tô querendo enaltecer que o cara tava cumprindo regras, as regras que foram colocadas para ele. Entendi. Porque aqui, segue da seguinte forma. Bom, vai, fala aí. Ele continua assim. Vai já pro seu foguete viajar pelo universo, é preciso meu carimbo dando sim, sim, sim. Então, como eu já disse, é absolutamente justo precisar do carimbo do Raul Seixas. E o que não fica claro até aqui é porque que crianças podem viajar pelo universo sem um responsável e sem cinto de segurança. Esse sim é o verdadeiro absurdo. Esse é o verdadeiro... Não, o verdadeiro absurdo vem agora. Ele fala assim, mas ora, vejam só, já estou gostando de vocês. Aventura como esta eu nunca experimentei. O que eu queria mesmo era ir com vocês, mas já que eu não posso, boa viagem e até outra vez. Rolou um lero. Cara... A Aretha deu um lero no Raul Seixas. É. Chegou nessa hora eu perdi Raul, totalmente a fé. Vamos acertar isso aqui entre a gente. Já tá aqui, todo mundo pronto, veio pro sol. E aí ele falou assim, quer saber? Vai lá. É, o que eu fico impressionado é que até aqui ele estava levando a sério os princípios da impessoalidade e do cumprimento da lei. Aí de uma hora para outra ele se torna um personalista. Já estou gostando de vocês. Porque o fato dele gostar ou não gostar não devia fazer nenhuma diferença. Isso era o que Max Weber chamava de sinira et studio. É igual o Claudio falou pra gente aquele dia. A gente começa a falar esse monte de merda só pra no final explicar Max Weber. Tá, Max Weber, sinira et studio. Mas aí eu volto pro vídeo pra trazer o contexto. Tem um vídeo? E aí no vídeo... Ah, tem um vídeo, no... verdade, era um especial, é verdade. Era um especial, é. As crianças, elas não fazem nada pro Raul Seixas passar a gostar delas. Ainda mais num período tão curto de cantar uma música. Eles só ficam fazendo cara feia quando o Raul tá dando conhecimento a eles dos procedimentos de segurança aeroespacial. E aí eles ficam fazendo cara feia e lá pelas tantas o Raul Seixas fala, eu tô gostando de vocês. Então eu formulei três hipóteses de por que ele passou a gostar das crianças. Primeiro, pode ser porque elas não falaram nada. Deve ter, nas outras experiências do Raul Seixas, as pessoas deram xilique, disseram que ia no Procon, falaram que ia falar pro supervisor. As crianças só não falaram nada, ele ficou feliz e passou a gostar dele. É tipo a história do nosso amigo maconheiro de Amsterdã, né? O cara ficou numa boa, não, ó, tá aqui sim, a gente tem droga e tal, legal seu cachorro. E ele falou, quer saber? Só boa viagem, até aqui, outra boa viagem, é. É, exatamente. Entendi o link que você fez com o conteúdo do programa. Muito bom, Rafael. Demais, demais. Outra hipótese é que no passado ele gostaria de ter feito essa viagem que as crianças estão fazendo. Então ele teve aí uma... Ele recuperou uma coisa do passado dele e deixou afetar um o sentimento nostálgico. Entendi. Exatamente. Porque ele fala, né? O que eu queria mesmo era ir com vocês. Aí ele se lembra disso, mas como ele não comunicou férias com antecedência necessária, ele não pode ir com eles. E aí ele deixa eles seguirem viagem. É, seria legal se tivesse uma outra história do carimbador maluco pedindo férias sem antecedência necessária, e aí o carimbador maluco supervisor dele falando que ele não pode, que isso é um absurdo. É, depende, né? Ele poderia abrir uma exceção, sei lá, se ele não tira férias há mais de 2 anos e acumulou mais de 60 dias, porque isso é proibido pela lei 8.112. Ou se ele gostasse do Raul Seixas. E deixasse... nesse caso ia ser lamentável. É. A minha terceira hipótese é também uma coisa do século passado, assim. Porque nessa época todo mundo gostava da Aretha. A Aretha era a protagonista desse programa. E de todos. Era uma atriz mirim. É, eu lembro. De todos os outros. Só tinha a Aretha. Era numa espécie de mini Xuxa. Uma mini Xuxa. Na verdade, ela era tipo a Sandy da época. Só que ela tinha a vantagem de não ter o Júnior do lado. É. Então, que prova que as coisas eram melhores nos anos 80. Muito melhores. Bom, aí ele termina a música com a seguinte frase: Plunkt Plat Zoom pode partir sem problema algum. Boa viagem. Cara, eu fiquei aqui ele retomou totalmente o princípio da urbanidade, que ele desejou uma boa viagem. É, ele retomou a urbanidade, corrigindo um erro, mas ele disse que eles podiam partir sem problema algum. Não era problema, ele tava colocando quais são as normas. Cara, mas norma é que tinha que ser carimbado e ele carimbou, então tava beleza. Não, cara, ele deixou as crianças partirem pelo universo sem verificar nem se eles tinham um ofício de sobrestamento. Ele não sabia nem se a nave era deles, se tinha extintor de incêndio. Ele não sabia se a nave tava com um farol baixo ligado mesmo de dia. Ele não sabia nada. E eu acho que é por isso, e só por isso, que ele é um carimbador maluco. Ele perdeu o juízo nessa hora. Essa é a verdadeira mensagem da música. Por isso que ela é adequada para crianças. Se elas crescerem e tiverem um ofício digno, como de analista técnico de transportes aeroespaciais, eles vão fazer com mais responsabilidade no estrito cumprimento da lei. É nisso que eu acredito. E eu acho que encaixa muito bem com o que eu falei no começo, que era só uma crítica ao governo militar. É, que em 83, né, ainda era o Figueiredo. Pois é. Bom, então tá, Rafael. Então tudo que eu tenho pra dizer pra você agora é que você pode partir sem problema algum. Você também pode partir sem problema algum. Boa viagem. Então falou. Boa viagem. Boa viagem. Esse podcast foi editado por Caio Corraini.